Não! Agora! Eu não posso atender! Deixe seu recado após o sinal. Assim que eu puder, eu ligo pra você! Você! Você! Você! 3, 2, 1!